A vida ensina quem é verdadeiro. Quem cola contigo tá junto nos corre. O papo é reto, o crime não compensa. Na lei da selva cê mata ou morre. Fica esperto que o bonde é pesado. Descarrilhou o trem, passa por cima. Ninguém aqui vai ter dó de você. Só quem sofre com isso é a tua família. Ninguém aqui quer tapa na cara. Apanhados, polícia, ser preso, humilhado. Sendo suspeito pela cor da pele. Mais um morto no supermercado. Toma cuidado que a vida é assim. Se não vim pelo amor, vai vir pela dor. Vai tá que nem porco vivendo na lama. Comendo o pão que o diabo amassou. Quero ver se tu segura a tua onda. Enquanto uns pagam pra entrar, outros rezam pra sair. Vai entrando, brincando, pensando que a vida é foda. Nessa porra eu já vi muito mano morrer por aqui. Escuta o papo, pega a visão. E se eu falo pros moleques, pros mano que tá de fora, que o barato custa caro, o crime é ilusão. O dinheiro te seduz, logo chega a tua hora. Mas é assim, a gente só aprende quando a vida vem. A tapa na cara, aí cê vai ver como ela ensina. Você dá valor às coisas que você não dava. Mochila de droga, pistola na cinta. Isso não te faz ser o rei da quebrada. Pelo contrário, atrai inimigo. Tramando a tua morte, querendo a tua alma. Tenho que correr, mas sou de quebrada. E correr é suspeito, correr é suspeito. Não tem mais jeito, medo impera. Isso aqui é real, isso aqui é real. Não é cena de filme, sangue aqui não se tira com efeito. Não se tira com efeito. Bala de festim, aqui é de aço. Então reze pra não te acertar no final. Teve bala perdida na rua de cima. E quem achou foi mais um inocente. Quem atirou, não se incomodou. Isso que gera mais um mal à frente. Quem sabe um parente, vingança na mente. E o sangue tá quente, vai puxar o cão. Nessa vingança cai outro inocente. A história se repete na mira doitão. Me diz quanto menor tá na boca. Vendendo infância destruída, problemas em casa. Eu vi tudo isso, não fiz parte disso. Tava escrevendo outro rap com asas. Motivação aqui nunca faltou. Pra puxar o gatilho, pra puxar o gatilho. Não carrega caneta, pois no caderno ninguém troca tiros. Ninguém troca tiros. Eu ando sem pressa, não uso peça. Não uso peça. Deus é minha proteção. Tudo na calma, pois nessa pressa não se encontra tal perfeição. Do caminho largo eu quero distância. Vou pelo estreito, vou pelo estreito. E no fim de tudo a vida ensina. Somos imperfeitos, somos imperfeitos. Era 2009, eu querendo ter grano. Oitão na minha mão e à disposição. Preocupação, sete balas no pente. A maldade na alma e minha mãe na oração. Que Deus me proteja do mal que me assola. Mas pra sociedade eu fui assombração. Eu tinha badiga na esquina e marola. Sorrindo da fuga e deu certa missão. Nunca tive tudo na mão, mas nunca faltava nada. E meu pai me dizia pra eu focar no estudo. Pra eu dar pro meu filho que pra mim ele não podia. Dia saindo pra esquina pra vender o adole. Minha mãe pedindo para a Virgem Maria que ela me guiasse no caminho certo. Se me livrasse aqui do maldito. Era pancadão, irmãamente vilão. Nós era tudo envolvido no corre do cash. Cego pelo flash, rodado de mulher e falsos amigos. Não parei na rua, era tamo junto no baculejo. Nunca ando contigo na frente dos boy. Eles me babavam pra dizer que era cria e ser protegido. Mais uma fita na mão, mais grana. Ganância no peito pra sair da lama. Profissão de risco na quebra. Temido pros que são de fora, respeito e fama. Minha mãe me disse que não era pra mim. Que o crime cobra a morte, não dá aviso. Foi foda até hoje, eu choro em lembrar. Que o crime levou todos os meus amigos. Que o crime levou todos os meus amigos. Que o crime levou todos os meus amigos.